vai fogo. David Produções. Deixar inconsciente, a andada então presente. Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente. Virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Toma, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Toma, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Toma, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Fogo! A andada então presente. Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente. A andada então presente. Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente. Uma virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Uma virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente. Toma, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lama, virou atrás, virou de lado, virou de frente.